baleia maruda, com meu barquinho pelo mar, cortando as ondas do luar, deixando a brisa me levar, só pra ver a princesa do lago do amor, só pra ver o luar que o dia encantou. O sol tá massa, eu vou passar pelas estradas desse lugar, até a praia eu vou chegar, de tocar lá eu vou ficar, só pra ver do Chico Brago o carimbó brotar, só pra ver o pescador no arrasto do mar, e de carroça eu vou voltar pra vila que me fez amar, deixando na alma a mente plantar a semente daquele lugar, só pra ver o luar da ilha do amor, só pra ver a princesa que o lago encantou. Vou pra ilha de algodão, saudade dói no coração. Que bom é você viajar nas asas da minha canção. Eu vou pra ilha do amor. Eu vou, eu vou.